Quando aprendermos a lê-lo corretamente, o DNA de um golfinho talvez um dia venha confirmar o que já sabemos por pistas reveladoras na anatomia e fisiologia desse animal. Seus ancestrais já viveram em terra firme. Há 300 milhões de anos, os ancestrais de todos os vertebrados terrestres, entre eles os ancestrais terrestres dos golfinhos, deixaram o mar onde haviam vivido desde a origem da vida. Sem dúvida, nosso DNA registra esse fato, só que ainda não sabemos lê-lo. Tudo em um animal moderno, especialmente seu DNA, mas também seus membros, coração, cérebro e ciclo reprodutivo, pode ser considerado um arquivo, uma crônica do seu passado, embora essa crônica seja um palimpsesto muitas vezes reescrito. A crônica do DNA pode ser uma dádiva para o historiador, mas ela é difícil de ler, pois requer vasto conhecimento para ser interpretada. Seus poderes multiplicam-se quando combinados ao nosso terceiro método de reconstrução histórica, a triangulação. É dela que trataremos a seguir. E novamente começamos com um caso análogo da história humana, especificamente a história das línguas. Triangulação. Muitos linguistas querem reconstituir a história das línguas. Quando sobrevivem registros escritos, isso é fácil. O linguista histórico pode usar o segundo dos nossos dois métodos de reconstrução para chegar à origem de relíquias renovadas, nesse caso, palavras. Graças à tradição literária contínua, através de Shakespeare, Chaucer e Beowulf, sabemos que o inglês moderno, com a intermediação do inglês médio, remonta ao inglês saxão. Mas a fala, obviamente, é muito mais antiga do que a invenção da escrita. E, além disso, muitas línguas não têm forma escrita. Para reconstituir a história inicial das línguas mortas, os linguistas recorrem a uma versão do que chamam de triangulação. Eles comparam línguas modernas e as agrupam hierarquicamente em famílias dentro de famílias. As línguas românicas, germânicas, eslavas, celtas, bem como outras famílias de línguas europeias, são, por sua vez, agrupadas com algumas famílias de línguas indianas na família indo-europeia. Os linguistas supõem que o proto-indo-europeu foi realmente uma língua falada por uma tribo específica por volta de 6 mil anos atrás. Eles até aspiram reconstituir muitos dos detalhes dessa língua, extrapolando para o passado as características comuns às suas descendentes. Outras famílias de línguas de outras partes do mundo, equivalentes em classificação ao tronco indo-europeu, tiveram sua história reconstituída desta mesma maneira. A altaica, a dravidiana e a urálico, Yu-Kagir, por exemplo. Alguns linguistas otimistas e polêmicos acham que conseguirão ir até um passado ainda mais remoto, unindo essas principais famílias em uma abrangente família de famílias. Desse modo, eles se convenceram de que poderão reconstituir elementos de uma hipotética urlíngua que denominam nostrática, a qual, pensam eles, teria sido falada entre 12 mil e 15 mil anos atrás. Muitos linguistas, embora satisfeitos com as noções sobre o proto-indo-europeu e outras línguas ancestrais de classificação equivalente, duvidam que seja possível reconstituir uma língua tão antiga como o nostrático. O ceticismo desses profissionais reforça minha incredulidade de amador. Mas não há dúvida nenhuma de que métodos de triangulação equivalentes, diversas técnicas para comparar organismos modernos, funcionam para a história evolutiva e podem ser usados para penetrarmos por centenas de milhões de anos atrás. Mesmo se não tivéssemos fósseis, uma refinada comparação de animais modernos possibilitaria uma reconstituição razoável e plausível de seus ancestrais. Assim como o linguista penetra no passado até o proto-indo-europeu, efetuando a triangulação com línguas modernas e línguas mortas já reconstituídas, podemos fazer o mesmo com organismos modernos, comparando suas características externas ou suas sequências de proteínas ou de DNA. À medida que as bibliotecas do mundo forem acumulando listagens longas e exatas do DNA de um número crescente de espécies modernas, a confiabilidade das nossas triangulações aumentará, em particular porque os textos de DNA apresentam uma imensa série de sobreposições. Explicarei o que quero dizer com série de sobreposições. Mesmo quando extraídas de parentes extremamente distantes, por exemplo, humanos e bactérias, ainda assim grandes seções de DNA de ambos são inequivocadamente semelhantes entre si. Parentes muito próximos, como os seres humanos e os chimpanzés, possuem muito DNA em comum. Se escolhermos nossas moléculas com critério, encontraremos um espectro completo de proporções uniformemente crescente de DNA comum às duas espécies por todo o caminho. Podemos escolher moléculas que entre si abranjam toda a gama de comparação de primos remotos com os humanos e as bactérias até primos próximos com duas espécies de rã. Já as semelhanças entre línguas são as difíceis de discernir, com exceção dos pares de línguas próximas, como o alemão e o holandês. A cadeia de raciocínio que conduz alguns linguistas esperançosos ao nostrático é tênue o bastante para que seus elos sejam vistos com ceticismo por outros linguistas. O equivalente para o DNA da triangulação que conduz ao nostrático seria a triangulação entre, digamos, os humanos e as bactérias. Mas homens e bactérias possuem alguns genes que quase não mudaram nada desde o ancestral comum, seu equivalente do nostrático. E o próprio código genético é praticamente idêntico em todas as espécies e há de ter sido o mesmo nos ancestrais comuns. Poderíamos dizer que a semelhança entre o alemão e o holandês é comparável à existente entre qualquer par de mamíferos. O DNA dos humanos é tão semelhante ao dos chimpanzés que podemos fazer uma analogia com o inglês falado com sotaque ligeiramente diferentes. A semelhança entre o inglês e o japonês, ou entre o espanhol e o basco, é tão pequena que nenhum par de organismos vivos pode ser escolhido para uma analogia, nem mesmo os humanos e as bactérias. Homens e bactérias possuem sequências de DNA tão semelhantes que parágrafos inteiros são idênticos palavra por palavra. Venho falando em usar sequências de DNA para a triangulação. Essa, em princípio, também é viável com caracteres morfológicos macroscópicos, mas na ausência de informações moleculares, os ancestrais distantes são praticamente tão difíceis de definir quanto o nostrático. Com os caracteres morfológicos, assim como o DNA, supomos que características compartilhadas por muitos descendentes de um ancestral foram provavelmente herdadas desse ancestral, ou pelo menos a probabilidade de o terem sido é maior que a de não o terem. Todos os vertebrados têm coluna vertebral, e supomos que a herdaram, rigorosamente falando, herdaram os genes responsável pelo crescimento dela de um ancestral remoto que também tinha uma coluna vertebral e que viveu, como sugerem os fósseis, há mais de 500 milhões de anos. É essa espécie de triangulação morfológica que usamos neste livro para nos ajudar a imaginar as formas corporais dos concestrais. Eu preferiria basear-me mais na triangulação diretamente do DNA, mas nossa capacidade de predizer como uma mudança em um gene mudará a morfologia em um organismo é inadequada para essa tarefa. A triangulação é ainda mais eficaz quando incluímos muitas espécies. Mas para isso, precisamos de métodos complexos que dependem de termos uma árvore genealógica construída com exatidão. Esses métodos serão explicados em O Conto do Gibão. A triangulação também se presta para uma técnica para calcular a data de qualquer ponto de ramificação evolutiva que desejarmos. Trata-se do relógio molecular. Em outras palavras, o método consiste em contar as discrepâncias em sequências moleculares entre espécies sobreviventes. Primos próximos com ancestrais comuns recentes têm menos discrepâncias do que primos distantes, e a idade do ancestral comum é, ou pelo menos se espera que seja, proporcional ao número de discrepâncias moleculares entre seus dois descendentes. Em seguida, calibramos a escala temporal arbitrária do relógio molecular, traduzindo-a em anos reais. Para isso, usamos fósseis de data conhecida em alguns pontos cruciais de ramificação para os quais haja fósseis disponíveis. Na prática, não é tão simples, e as complicações, dificuldades e controvérsias associadas ocuparão o epílogo de O Conto do Verme Aveludado. O prólogo geral de Chaucer apresenta um a um todos os personagens da peregrinação. O meu elenco é grande demais para isso. De qualquer modo, a própria narrativa é uma longa sequência de apresentações nos 40 pontos de encontro. Mas uma apresentação preliminar é necessária, de um modo que não foi para Chaucer, cuja lista de personagens era um conjunto de indivíduos. A minha é um conjunto de grupos. O modo como os animais e plantas estão agrupados precisa ser explicado. No encontro 10, juntam-se à nossa peregrinação cerca de 2 mil espécies de roedores, mais 87 espécies de coelhos, lebres e lebres assobiadoras, picas, coletivamente chamados glires. As espécies são agrupadas de modo hierarquicamente inclusivos e cada agrupamento tem seu próprio nome. A família dos roedores semelhantes à do camundongo é chamada Muridae e a dos roedores parecidos com o esquilo Scuridae. E cada categoria de agrupamento tem um nome. Muridae é uma família, assim como Scuridae. Rodentia é o nome da ordem a qual ambas pertencem. Glires é a superordem que une roedores a coelhos e seus parentes. Existe uma hierarquia desses nomes de categorias e a família e a ordem encontram-se mais ou menos no meio dela. As espécies ficam próximas da base da hierarquia. Vamos subindo nesta, passando por gênero, família, ordem, classe e filho, com prefixos como sub e super, dando margem a interpolações. As espécies têm um status particular, como veremos no decorrer de vários contos. Cada espécie tem um nome científico binomial único, composto pelo nome do seu gênero, com inicial maiúscula e do nome da espécie todo em minúsculas, ambos grafado em itálico. O leopardo, o leão e o tigre são todos membros do gênero Panthera, Panthera pardus, Panthera leo, Panthera tigris, respectivamente. Na família dos felinos, Felidae, que por sua vez é membro da ordem carnívora da classe Mammalia, do subfilo Vertebrata e do filo Chordata. Não me estenderei aqui sobre os princípios da taxonomia, mas quando necessário os mencionarei ao longo do livro.